juntinho dela. Dela. Ela ainda não conhece sensações bem envolventes. Envolventes. Mas ela vai sentir o meu calor juntinho dela. Dela. Cada passo que eu dei foi surgindo de repente. De repente. Vou curtir eternamente o meu calor juntinho dela. Dela. Passo que eu dei foi surgindo dele.